Quilombo é o terror, vem pro lotadão de táxi, bota São João pra fora quando toca o som do sax. Marimbondo é o terror, vem pro lotadão de táxi, bota São João pra fora quando toca o som do sax.